Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Monster! 21 gigawatts! Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações educadas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 102º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio 102, eu e meus queridos convidados estamos aqui para abordar um tema que está realmente fazendo muita falta na internet brasileira e, quiçá, mundial. Estamos aqui reunidos para discutir um manual de etiqueta para o uso do Facebook. Oh. Tá precisando. É, tá precisando. Não que a gente queira dizer o que é certo e errado, porque fora o Vitor Hugo, que é o único que se acha dono da razão, o resto do pessoal aqui nessa conversa tem um pouco de discernimento e sabe que boa conduta se faz à mesa, né? E falando É mesmo? Isso, eu vim pra cagar regra. Ah, não seja por isso. Fica à vontade. Aqui, o bom da visita, de ser visita na casa dos outros é isso, né? A gente pode ficar à vontade. Falando no dono da verdade, manifeste-se, ó criatura desejável. Curti não, tá? Apaga. Curti não, apaga. Não vai compartilhar isso, não? Tá tudo tranquilo, Matheus? Tranquilo, cara. Tranquilaço e tal, mas o pessoal tá muito nervoso, muito nervoso. Eu sou um cara que entende nervosinho, tá muito nervoso. Não curti. Eu fiquei sabendo, a boca miúda, porque afinal de contas eu tenho informações privilegiadas de que o agente transmídia vai de vento em popa, se confere. Não é tão privilegiada, que basta você no YouPix, que tem lá uma entrevista, uma matéria pública, todo mundo pode saber. Não é tão privilegiada, mas tá legal, tá tudo maneiro, tudo muito bonito. E o sonho vai se realizar ao longo de 2015, em 2006 será uma grande realidade. Em 2006? Porque eu já tô pensando assim nisso há muito tempo, tô brincando. Em 2016... ai, ai. Em 2016 vai se tornar uma grande realidade. Olha, viu? Muito bem. Mas eu não estou aqui apenas com meu troll de estimação. Tenho também uma seara de digníssimos convidados. O primeiro deles vindo de um dos meus podcasts favoritos de toda a podosfera brasileira, Professor Mauri, do Ultra Geeks, é Raul Marechal. Raul, meu velho, porra, que prazer estar aqui com vocês, mais uma vez brincando de fazer podcast, né? Porra, velho, eu acho muito legal, e o mais legal de gravar com os outros é que eu não preciso me preocupar com a edição, então eu posso ficar gaguejando, eu posso errar à vontade, eu posso falar merda à vontade, isso dá um alívio assim, sabe? Não fico com aquele peso nas costas, acho que sai até mais natural. É nessas horas que vem à minha mente a frase, me fodi. É, sim, se depender de mim, cara, já é. Mas lembre-se, tá? Lembre-se, Paranerdia não é mal editado, ele só é cru. Cru. É cru, é pra não dizer. É pra não dizer que eu não edito nada, esse corno aí, maldito. Não. Só porque ele adora as pirulas. Ele tá ao natural. Isso, né? Isso. In natura. In natura é muito bom. Emagreça. Tá bom, sim. Mota, cala a boca. Cala a boca, Mota. Ah, é, como diria Jafar, um diamante bruto. A Diamond in the rough. Bom, Mauri, eu quero saber se aquela brincadeira que tu fez com o carrasco da cavalaria de fazer uma batalha geek vai voltar mesmo, a batalha geek, ou foi só pra curtir com a cara dos ouvintes? Cara, porra, pergunta tendenciosa essa. Velho, a gente discutiu essa possibilidade, isso surgiu essa ideia, sei lá, alguns meses atrás. E só que, meu, por falta de tempo a gente não conseguiu viabilizar. E aí nos Ultra Geeks de verão, como a gente gosta de fazer sempre alguma coisa diferente, veio a ideia de retomar pra matar a saudade da galera que é mais roots, a galera das antigas. Mas por enquanto vai ficar nesses especiais. Ainda não tem nada fechado pra realmente começar um projeto novo ou começar uma linha nova aí de trabalho. Mato bem sabe, eu também, porque sou um assíduo frequentador da Rede Geek, que os comentários foram extremamente favoráveis, né? Sim, né? Mó galera veio pedir, mandar no próprio Twitter mesmo, falando que, meu, curtiu, que queria que voltasse, que a galera relembrando, né, os antigos. Inclusive, se eu não me engano, você fechou a última temporada comigo. Que teve, né? Sim, eu fechei a última temporada com uma vitória espetacular em cima de Fábio Fred Frog, que por acaso está nesta conversa também. Manifeste. Muito prazer aí, muito prazer por esse gancho maravilhoso que você botou e que me deixou até emocionado agora. Esse gancho não por acaso foi pensado no momento que eu chamei vocês dois pra conversa. Oh, beleza, curti, dei lá e compartilhei. E notícias sobre o podcast? Melhor não, né? É melhor não, pra não chamar as invejosas. Né? Cada vez que eu falo que ele vai voltar, surge uma naba desse tamanho na minha frente. Então é melhor dizer que não vai voltar, quer dizer, não dizer que vai voltar é melhor. É verdade. E pra terminar esta seara de excelentíssimos convidados, temos aqui o senhor Diogo Raspas de Gelo. Fala, meu querido. E aí, meu velho, belezinha? Linhais, esta pauta começou contigo, você sabe, né? Culpa minha, né, cara? Culpa tua e minha, da gente, de nossas malditas conversas em DM, né? Eu só fui convidado pelo mimimi, né? Vamos, por aí. Vamos por começar. Aí. É, tu entrou por cota de mimimi. Dioguito, tais pré-fazendo alguma coisa nessa podosfera de meu Deus? Sim, eu tô gravando com os meninos do Mais Um Cast, é um podcast de cunho engraçado barra crítico sobre as notícias que são realmente relevantes para a sociedade. É bem interessante, quem quiser conhecer é só passar lá. Muito bem, jabazes melhor feitos serão feitos no final deste podcast. Voltaremos daqui a pouquinho com tudo o que você precisa saber, mas que com certeza não fará no Facebook, depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, eu quero pedir desculpas a todos vocês ouvintes por essa demora excessiva que está acontecendo no lançamento dos episódios do Paranerdia, mas eu tive uma troca de emprego recentemente, tenho rearrumando meus horários, eu estou fazendo o possível para ajustar meus novos horários para a publicação do Paranerdia, mas uma boa notícia, né, que você pode dizer sobre isso, é que agora eu já tenho horários mais acertados e eu tô com 3 episódios do Paranerdia já gravados, ainda esperando edição. Então vão haver novos episódios e não vão demorar tanto quanto demoraram esse aqui para sair. Bom, outro recado, se você quiser entrar em contato com a gente, temos vários métodos de contato, temos um e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br, temos o facebook.com/paranerdia, que é a nossa página do Facebook, twitter.com/paranerdia, que é o nosso Twitter, além de outros métodos, como por exemplo, deixar maravilhosos comentários lá na página do episódio 102 aqui sobre o Facebook. Falando em comentários, tivemos alguns e-mails e alguns excelentes comentários no episódio 102 101, é o Cão Chupando Manga. E para ler estes e-mails e comentários aqui comigo, eu trouxe de volta uma pessoa que vocês há muito tempo queriam ouvir aqui no Paranerdia. Se apresenta aí, meu filho. Olá, eu sou o Nerdmaster Júnior. Eu gostaria muito de ler os e-mails. É, meu filhote voltou para ler os e-mails comigo. Uma salva de palmas para ele, ele merece. Muito bem. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro e-mail e depois você lê o seguinte, tá, filhote? Então vamos lá. Primeiro lugar, o primeiro e-mail nos foi mandado por Diego Azevedo. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster. Comento sobre Deep Space Nine 4 meses após o lançamento do podcast da série, porque o lançamento me pegou no meio de minha maratona de Deep Space Nine. Somente agora concluí na sequência a Deep Space Nine e a Voyager. Cara, Diego, não se preocupa não. E-mail retroativo a gente gosta igual como se fosse e-mail atualizado. Pode mandar retroativo que não tem problema nenhum. Para mim, Deep Space Nine é a melhor série das novas de Star Trek, ficando atrás apenas de Star Trek Nova Geração. Para falar a verdade, gostei tanto de Deep Space Nine que considero ela no mesmo nível da Nova Geração. A trama, que pouco escorregou, nos brindou com uma mudança de estrutura que trouxe para mim uma agilidade e uma variedade de temas absolutamente fascinantes. Um início de série lento, mirando o ressurgimento da sociedade bajoriana após a ocupação cardassiana, e a final da série mostrando a destruição de Cardassia após a guerra contra os Transmorfos. Simplesmente fantástico. Aos personagens Dax, Odo, Gul Dukat, Garak, Quark e Nog, para mim, são os melhores da série. Os episódios que mostraram a sociedade cardassiana, cheia de segredos grotescos, e os mesmos Ferengues, sempre foram sensacionais. Nerdmaster, quando você for fazer um episódio sobre Voyager, ou mesmo Enterprise, e precisar de alguém para participar do programa, me chama. Gosto muito do Paranerdia e muito mais de jogar conversa fora sobre Jornada nas Estrelas. Vila Longa e Próspera, Diego Azevedo, de Natal, Rio Grande do Norte. Cara, Diego, pode deixar, em breve a gente vai fazer um sobre Voyager, aliás, uma das minhas séries favoritas de jornadas das novas gerações é a Voyager. E tá, vamos lá, vou deixar seu nome na lista dos convidados. Tem muita gente me pedindo para esse e essa gravação desse episódio, mas tudo bem. Um outro e-mail que nos foi mandado, Arthur, foi de Doug Kuro, que aliás nos mandou 2 lindas GIFs animadas comigo correndo com um cachorro. Você, se quiser ver essas GIFs, dá uma passadinha no post do episódio 101, 102, aliás, e veja as GIFs que estão no corpo do episódio, são hilariantes. E o que, que o Doug Kuro nos disse, Arthur? Olá, senhor Nerdmaster. Depois de ouvir seu pedido desesperado por e-mail, mando esse para dizer que eu ri muito. Teve a hora que tive a parar de ouvir o áudio, pois as piadas estavam excelentes. Uhum. O troll do cast devia fazer um stand-up e acho que iria descobrir como é uma parada cardíaca. Uhum. Bem, para terminar essa mensagem, mando-lhe os GIFs animados sobre o tema do cast. Parabéns! Cara, Doug, não. Não põe essa ideia na cabeça do Mota dele fazer stand-up, não, porque ele já se acha muita coisa sem isso, não. Mas eu adorei as GIFs foram sensacionais, ri demais quando você mandou essas GIFs. Bom, além desses e-mails, tivemos também alguns excelentes comentários. O primeiro deles é o do senhor Bruno Costa, que nos mandou o seguinte: e o Paranerdia tá de volta, parabéns pelo retorno e pela escolha da pauta, Nerdmaster. Agradeço a Vitor Hugo, que foi ele que fez essa pauta. Parece que todo mundo aqui resolveu adotar um cãozinho recentemente. Agora sou o pai babão da Tequila Labradora, minha labradora de 7 meses, que mais parece o filhote do Tasmania. Todo cachorro pequeno parece filhote do Tasmania, Bruno. Tu não é a única, não. Fico feliz pela volta do Paranerd, é muito sucesso. Muito obrigado, seu Bruno. E o próximo comentarista foi ninguém mais, ninguém menos do que o Vitor Hugo Mota, aquele maldito. E o que que ele nos falou, Arthur? Eu não sei qual é a sua criatura de Satã, mas como é que você disse que eu tinha de ter comentado uma curiosidade de Batman durante o programa com vocês? Se eu não estava no programa, liga pra sua senhora que na salada a gente põe vinagre e não cachaça. Francamente, PS, vou ignorar o que... E você teve o... Despautério. Despautério de ler as mensagens das pessoas bocejando. Que deselegante. Deselegante. Quer dizer, que deselegante. Pra comer de conversa, ô... Maldito. Antes de mais nada, quando eu falei que você podia ter comentado isso no cast, eu quis dizer que você podia ter participado do cast para comentar isso, seu canalha. Não que você participou e esqueceu de comentar. Bah, para você. Bah. Bom, outro que nos fez um belíssimo comentário foi o senhor Rafael Dourado, do Sapo Brothers. Aliás, eu recomendo, visitem a página do Sapo Brothers, que tem tirinhas e quadrinhos sensacionais. Muito maneiro o episódio. Quero me incluir no time que não tolera sofrimento de cães, mesmo na ficção. Odeio Marley e eu. Não quis ler o livro porque a sinopse já dava a entender que falaria da vida inteira do cachorro, o que não seria fácil de deduzir que incluiria o fim. Fui convencido a ver o filme e considero uma das obras mais covardes que já assisti. Provavelmente perde o foco para sempre ao seu lado, mas esse eu não consigo nem terminar de ler a contracapa do DVD, quanto mais assistir. Aliás, cabe dizer que os produtores dos Simpsons e de Futurama adoram esculachar cachorros. Há histórias com a temática do sempre ao seu lado em ambas as séries, e a do Futurama me deixou desidratado entre um misto de desespero pelo cachorro e de ódio por quem concebeu uma história tão miserável. Mas aí, acho que cabia nos episódios de cães coadjuvantes, como o cachorro da família Bundy, Married with Children, um amor de família no Brasil, e foi um dos poucos que, ao morrer na série, rendeu um episódio bem divertido. Ou Murray, de Mad About You. O Beethoven merecia uma menção honrosa, assim como o cachorro gigante que sempre passava na sessão da tarde. Mas esse entrega muito a idade para quem se lembrar. Ah, sobre a casinha do pequeno Scooby-Doo, eu fiz uma fanart misturando com outro personagem citado brevemente no episódio. Aliás, a mesma lógica vale também pro Floquinho. Cara, tá duas... links aqui nos links relacionados, gente, dá uma clicada pra tu ver o que que esse maluco do Dourado fez, misturando a casinha do pequeno Scooby-Doo com o Floquinho. Cara, vão nos links ver que vocês vão adorar. E mais uma coisa sobre o Pluto e Pateta. O Pateta não é um cachorro. Assim como o Pato Donald não é um pato e o Mickey não é um camundongo. No universo Disney, eles são humanos, mais ou menos como a polêmica da Hello Kitty de um meses atrás. Diferente do universo da Warner, onde, com exceção do Gaguinho, os demais são os próprios bichos. Aliás, dessa conta, quem fica mais no meio do caminho é o Pica-Pau, que às vezes é um passarinho, às vezes não, depende de como convém pro roteiro e pra época. Beleza! Rafael, maravilhoso esse teu comentário. Bom, outro comentarista foi o Um Estranho. E o que, que esse estranho cidadão nos comentou, Arthur? Vocês falaram tanto em cachorro com espírito de gato e vice-versa? Então, o que dizer do desenho Corrida Espacial? Onde temos o gato branquinho, parecido do grande parceiro. Herói. Parceiro do grande herói, Capitão Guapo, que se transformava no Maldon Ozutrambique, aliado do terrível Falsão. Por mais que eu goste da corrida maluca, é aqui que encontramos as situações nas... Nonsenses da Hanna-Barbera, com direito à patrulha especial, tentando acabar com as armações do vilão e zoação na hora das premiações, que inclusive tinha vitórias do Falsão coisas que o pobre Dick Vigarista nunca teve o prazer de conquistar. Valeu pelo podcast e vida longa e próspera. Oxalá, meu bom Nimoy. Oxalá, meu bom Nimoy. Oxalá, meu bom Nimoy. Oi, onde quer que seu espírito vulcano esteja. Valeu, um estranho, muito bom teu comentário. Outro comentarista que nos fez um agrado foi o Challenger. E o Challenger disse o seguinte: excelente cast, mas como fazem um cast sobre cães e não citam o São Bernardo mais bagunceiro que leva os protagonistas de várias aventuras denominado Beethoven? Simples, querido, porque a gente queria que os ouvintes também participassem da conversa e lembrassem os cachorros que a gente esqueceu. Bom, será que ele acreditou nisso? Não. Foi falado que o Floquinho se tratava de um cachorro da raça Lhasa Apso, mas na verdade ele é da raça Commodore. Cara, tem um link aqui que o Challenger mandou, que caraca, é, o Floquinho é um Commodore. É incrível, mas tudo bem. Outro comentarista foi meu querido vovozinho Nelson Nerdandertal. Ele diz o seguinte: maravilha de tema! Vocês falaram de dezenas de cães, mesmo assim ainda posso lembrar de mais alguns. Não sei de quem foi a ideia, mas parabéns, o mundo canino dos desenhos animados é farto. No mundo Disney temos os Irmãos Metralha e o excelente filme A Dama e o Vagabundo, repleto de cães, além dos protagonistas. Lembro de um personagem que acabou virando tirinhas no meu tempo chamado Banzé, que é o filho do vagabundo. No mundo Hanna-Barbera temos Dom Pichote e a sua canção Ó Querida, Ó Querida, Ó Querida Clementina. Temos o Drupe, Jambo e Ruivão, os Três Mosqueteiros, Mosquito, Mosquete, Moscado, coadjuvantes do Tom e Jerry, os Bulldogs Spike e seu filhote Tyke, e o carismático Bandite de Johnny Cash. Você sabe muito bem que tu botou pra valer o teu atestado de velho nesses exemplos, né, Nelson? Mas tá bom, né? Abraços caninos a todos, obrigado pelo cast, matou minha saudade. De nada, vovô, eu tenho sempre no meu coração, meu querido. Outro que nos fez um comentário, Arthur, foi o Antônio C. Pereira. O que, que ele nos falou? Estávamos com saudades, Nerdmaster, mas valeu a pena esperar. Ótimo tema, muitas curiosidades e bem engraçado. Também já chorei com alguns filmes de cachorro e ri muito nos bons tempos. Com Pequeno Scooby, Scooby-Doo. Mas devo confessar que tendo ao lado negro, eu prefiro ter uma gata. Duas ou quatro patas, tanto faz, igual a D. Ao meu lado, espero que e sua agenda se desenrole para que possamos apreciar temas assim em, com mais frequência em seus amigos Alexandre. Uma sugestão, não sei que é meio que uma modinha, mas por quê não um Patreon do Paranerdia? Olha aí, Patreon do Paranerdia realmente é uma ideia que já surgiu entre mim e a equipe do Paranerd. Estamos conversando a respeito disso, mas quero jogar essa pergunta para vocês, ouvintes. Se eu, Nerdmaster, abrir um Patreon pro Paranerd, vocês doam? Vocês vão doar dinheiro pro Paranerd se manter? Se sim, se aparecerem bastante pessoas dizendo que sim, vão doar para um Patreon do Paranerd, há uma grande chance disso acontecer. Bom, a boca, Jerry! Outro que nos fez um comentário foi o meu querido Gilberto Falaschi. E o Falaschi falou o seguinte: saudações, Nerdmaster. Mais uma vez, curti muito o cast. Senti falta do Dinamite, o Bionicão, que eu gostava muito, e suas aventuras com o Falcão Azul. Outro desenho que eu gostava muito sobre cachorros era o Spy Dog, pois na verdade todo cão pertence a uma organização secreta cujo objetivo é manter a humanidade a salvo de todo e qualquer perigo. Eis um trecho desse desenho se alguém quiser ver. E o Palaschi mandou um link do YouTube com um trecho do desenho que inclusive foi a inspiração para o Como Cães e Gatos, o filme que teve há algum tempo já. Além disso, me diverti muito, pois esse é o tema muito nostálgico. Mais uma vez, obrigado pelo cast. Ah, sim, só pra fazer o jabá mais uma vez, fala aí do Quadrinhologia BR. Sobre esse nome, nossos advogados estão trabalhando nesse caso, mas falando sério, espero que você se sinta homenageado, pois o quadro de nome semelhante no Paranerd com certeza me inspirou muito na formação do canal. É, ouvintes, o canal do Falasca se chama Quadrinhologia e diz ele que é homenagem ao meu Quadrinhologia. Eu vou me sentir homenageado, tá, Falasca? Mas meus advogados ainda vão conversar com você. Outro que nos fez um comentário, Arthur, foi o Willer. E o que que o Willer nos disse? Ah, Enesmaster, você disse que ia citar os cachorros da TV brasileira e só citou mexicanos. Abraços. Mas, William, você tem que levar em consideração que eles são muito famosos na TV brasileira também, tá? Não falo mais nada. Quem mandou também outro comentário, Arthur, foi o Leandro Alves. E o que, que ele nos disse? Parabéns pelo Paranerdia. E sim, os filmes do Buddy... Do Buddy? Me fez pegar a raiva da maioria dos filmes envolvendo bichos. Nem quando o moleque gostava de um dia vou ter cachorro da raça do Wishbone para criar o ruim vai ser a treta que ele terá com 5 gatos aqui da casa. Aguardo o próximo cast. Cara, o Fox Paulistinha se dá muito bem com gatos, Leandro. Isso você... A não ser que seus gatos queiram fazer treta com ele. Aí é outra história. Mas cachorro da raça Fox Paulistinha costuma se dar muito bem com gatos. E o último comentarista foi o meu querido Mal Birotti. Ele nos diz o seguinte: ótimo episódio, Nerdmaster. Gostei bastante, mas pelo amor de Deus, vocês esqueceram de um cachorro que me fez chorar igual criancinha no cinema. Mas para lá, eu era uma criancinha de 6 anos no cinema. Foi com a morte do cachorro do Didi no filme dos Trapalhões na mina do Rei Salomão. Chorei copiosamente até que um pó mágico do Didi consegue reviver o cachorro. Um grande abraço e au au. Vida longa e próspera e que a força esteja com vocês e Alonzi. Ah, esqueci de comentar. Parabéns pelo novo site, está bem legal. Pirote, sinceramente, eu não lembrava do nome do cachorro. E mesmo você, só depois que lembrou que o cachorro se chama Lupercio, porque eu tenho certeza que tu fez pesquisa no Google para descobrir que o nome do cachorro era Lupercio, tá? Eu não lembrava desse cachorro e muito bem que o nome, muito menos que o nome dele era Lupercio, cara. Então, vá pastar, Pirote. Bom, gente, com isso ficamos por aqui com a leitura de e-mails e recadinhos. Diga tchau, Arthur. Tchau. Tchau, tchau, então, e até a próxima. Seu pai. Hey, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Mota, meu querido troll, meu querido fomentador da Discord. Já foi mais. Já foi mais, mas não vai negar a fama que tem. Não, eu não nego nada, cara. Merdas cagadas não voltam ao cu. Isso aí. Caralho, velho. Ótima frase. Dá pra fazer uma camiseta com isso. Caralho. E se precisar da ilustração, Vitor Hugo é ilustrador. Aí, ó, já fechou, já tem um negócio iniciado aqui. Tá vendo? Eu vou querer uma porcentagem dessa história, tá, Vitor Hugo? Tô brincando nessa cara. Vamos dizer, o mote principal, a motivação principal que gerou este podcast, e tu há de se lembrar disso, meu querido Mota, foi aquele post em que eu, num ato de completa depressão, viadagem, falta do que fazer na minha vida, resolvi responder, um pouquinho também, não vou negar, um pouquinho. Existia também uma viadagem inerente. Por aí. Como já dizia Falcão, né? E o que que acontece? Eu estava assaz deprimido, por que não dizer com um pouco também de toques de homossexualismo, e de repente estou na frente do Facebook e me deparo com aquela bendita frase: o que você está pensando? Se fosse eu, Vitor Hugo Mota, mandaria um simples estou pensando em mandá-lo à merda. Palavras, inclusive, ditas por ele para minha pessoa. Como eu não sou adepto da agressividade passivo-ativa do Vitor Hugo, o que fiz eu? Estou pensando em me matar. Está feliz agora, Facebook? Claro que isso foi um momento de completa falta de discernimento da minha cabeça. Muitos pesado, amigos... hein, meu velho? Foi. Muitos amigos vieram me zoar no post, né? No post, obviamente, é o lugar... A área de comentários do post é a área da zoeira, certo? Beleza. Mas alguns, e esses realmente amigos de verdade, vieram por DM perguntar se eu tava bem, se aquilo era de verdade, outras coisas do gênero. No frigir dos ovos, isso gerou um segundo post no dia seguinte, em que eu meio que fiz um desabafo, porque houveram pessoas que curtiram aquele post de eu pensar em me matar. Tenho que deixar claro que aquilo foi real, foi uma crise de depressão realmente de verdade, tá? Eu procurei médico, inclusive, pra isso. Estou abrindo meu coração, não devia, mas fazer o quê? Eu quero deixar um negócio o mais transparente possível. Procurei médico, psiquiatra, já estou melhor, não estou mais com problemas. Felizmente, não precisei de auxílio químico pra isso, felizmente, mas tudo bem. Aí, no dia seguinte, fiz um desabafo, dizendo que eu acho absurdo as pessoas usarem o curtir num momento de depressão da pessoa. E lancei a seguinte pergunta: isso significa que quem curtiu a frase tá querendo que eu morra? Eu cheguei nesse debate nesse post aí. No segundo, no primeiro não vi. É. Sim. A maioria. Diogo sim, também. Sim. O Vitor Hugo já tinha comentado alguma coisa comigo no primeiro, na primeira parte, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Aí vem a minha primeira pergunta para a banca: o botão curtir. Pra que ele serve, afinal de contas? O que significa eu clicar num curtir de uma publicação? Mauri? Cara, eu acho que é bem complicado isso, porque inicialmente, pelo menos na minha visão, o Facebook criou esse curtir como um simples botão pra falar: olha, eu vi o que você fez, não tenho nada a comentar, só que eu gostei do que você está fazendo. Só que eu acho que as pessoas perderam a mão disso hoje e simplesmente vão, tipo, clicando no curtir conforme a timeline vai rodando, independente do que elas estão vendo, sabe? Elas só vão simplesmente curtir. Eu conheço muitos casos de pessoa que sai clicando no curtir como se fosse uma metralhadora. Tá aquele meme do Rambo na metralhadora soltando like pra tudo quanto é lado? Eu já vi muita gente fazendo isso. Fazendo uma metáfora, assim, como você tá num relacionamento, você tá lá com a sua mulher, e a palavra eu te amo tem um significado muito forte, pesado e importante pro relacionamento. E aí, tipo, depois de muito tempo, se você não liga mais pro relacionamento, você fala eu te amo da boca pra fora, a rodo, você desliga, quando você vê, você tá falando eu te amo pra qualquer pessoa que tá ali, você tá desligando no telefone, perde o sentido da palavra. Acho que mais ou menos isso que rolou com o curtir do Facebook. Era algo legal que você ia lá e só demonstrava que tava dando atenção pra pessoa que postou alguma coisa, e hoje as pessoas simplesmente dão curtir a rodo e beleza. É, quando eu te amo vira oi, cuidado. É, isso aí. Fábio, sua opinião, por favor. Rapaz, o Maurinho falou mais ou menos o que eu imagino. O curtir hoje em dia tem muito mais a ideia, não de apreciei o que você falou, não de gostei disso. Muitas vezes simplesmente significa me importei com isso que você falou, entendeu? É, e pode ser uma outra forma de ver aquilo. Porque fica realmente estranho, é uma situação estranha. O camarada falou assim: ah, meu cachorro morreu. Aí você dá uma curtida, que porra é essa? Você curtiu que o cachorro do cara morreu? Não, você tá ali sendo solidário com a pessoa. Pô, cara, olha só, é uma achegada que você faz, como se estivesse dando um abraço na pessoa. Existem pessoas por aí, eu conheço vários, inclusive, e não tenho nenhuma coisa contra esse tipo de pensamento, que diz que o curtir é a pessoa mostrar que ela leu, mas que não tinha nada pra falar a respeito, por isso não comentou. Pode ser. Inclusive o Mauri falou isso também, é isso aí. Uhum. Isso é uma forma de ver a sim, coisa. Sim. Né? Diogo, sua interpretação, por favor. Bom, tem algumas maneiras da gente interpretar isso. Acho que o Mauri e o Fast Frog estão certos. Mas a gente pode voltar um pouco mais atrás, dentro do, do que foi o radical de início do Facebook, né? Ele não foi uma rede social a priori pensada para ser negativa ou para compartilhar algum tipo de negativismo. Até porque quando a gente pensa em social, a gente pensa em sociabilização. Dificilmente, dentro de um senso comum internacional, uma sociabilização coletiva parte de um princípio negativo, a menos que seja uma mobilização ou alguma coisa do tipo. Então, se você parar para pensar, lá no começo, em Harvard, Zuckerberg bolou o Facebook lá com a foto das pessoinhas da sala dele, o curtir fazia muito mais sentido literal. Era literalmente um like. Gostei dessa pessoa, não gostei dessa pessoa, não vou curtir, próximo. Era o que é o Tinder hoje. O que é o Tinder hoje sem o negativo. Sim. Mas pensando sim. dentro do nosso contexto, que o Facebook literalmente caiu no nosso colo, depois de ser uma ferramenta mega consolidada lá fora, a gente tem duas interpretações. A interpretação pessoal do que a gente realmente quer que signifique o curtir, que é o que a gente provavelmente vai acalorar a discussão aqui, e o que a gente entende como senso comum dentro do que é curtir. Bom senso e senso comum são duas expressões que estão fazendo uma falta. Então, por isso que as opiniões do Mauri e do Fat Frog, elas convergem entre si, porque elas fazem parte do senso comum. Mas, por exemplo, ela já difere um pouco da sua, que é, poxa, você não pode gostar por eu ter colocado uma coisa negativa. Já a interpretação deles pessoal é muito mais abstrata ou literal do que a gente tava começando a discutir. Sim, eu acho que eu deixei bem claro a minha posição a esse respeito. Sim. O curtir, se pra mim... Eu só clico no curtir quando eu gostei daquilo que eu li. Certo. O curtir pra mim é literalmente, eu não só concordo, como eu apoio e gostei daquilo que está ali. Eu não uso curtir pra uma coisa que eu li, compreendi, mas caguei. Entendeu? Então eu não uso curtir adoidado. Eu, porque afinal de contas eu não me chamo Ferris. Não me chamo Ferris Bueller. Então o que acontece? Pra mim o curtir significa eu concordo e apoio isso que você falou. E por isso num cara chegar numa situação extrema como foi meu caso, de botar que tava se pensando em se matar, eu nunca iria clicar no curtir de uma publicação dessa. Mota, explane para nós sua opinião sarcástica e ácida. Eu acho que isso a gente entra num ponto muito mais antigo do que Facebook, e sim no que diz respeito à linguagem escrita. O problema do receptor e emissor depende sim. muito da forma como você está escrevendo e como a outra pessoa vai receber esse tipo de afirmação ou redação. Você pode estar num clima péssimo e eu escrever simplesmente eu te amo e você ler algo do tipo, pô, esse cara tá sendo sarcástico comigo, vai, eu te amo é o caralho, rapaz. Tá entendendo? Tem muita forma de você assumir isso daí. Então você não está errado de ter a sua ideia do curtir, assim como nenhum de nós cinco aqui presentes nessa chamada e todo o resto do Facebook, internet, planeta, entender errado o que a outra pessoa está falando. Porém, falta a empatia desse pessoal entender e se colocar no lugar da pessoa que está fazendo determinado comentário ou explanando sobre determinado fato, sabe? Então, a pessoa que foi lá e curtiu, que queria que você se matasse, essas coisas, de repente não está querendo que você realmente se mate, gostaria que dançaria em cima de sua sepultura. Não é não isso? Não que alguns não fizessem. Mas, canalha. Não, não que alguns aqui presentes falando nesse momento não fizessem. Alguns aqui presentes que usam máscaras de baraca, né? Mas também tem aquele negócio, como foi dito pelo Mauri, pelo Fábio, que é a afinidade pelo que você está falando. Por exemplo, o que você falou lá, vou responder ao Facebook, o que você está pensando. Assim como muitas pessoas já olharam para o Facebook num momento e falaram, o que estou pensando? Pô, estou pensando em tal coisa. Em algum momento ela já teve aquele sentimento em relação a responder o Facebook, sabe? Então, é muito fácil a gente apontar para uma pessoa e dizer que ela está fazendo merda, está falando uma coisa errada e que está te incentivando a algum tipo de declínio da sua autoestima ou até mesmo apoiando uma atitude que é errada de qualquer forma. Na verdade, você tem que entender cada pessoa. E cada pessoa, meu irmão, cada cabeça é um mundo. Sim, perfeito. Maravilha, muito bom. Concordo muitas coisas com o que você falou, Mota. Muito bom mesmo. Thank you. Que tipo de coisa Vitor Hugo Mota compartilha no Facebook? Spoiler de hoje, me amarro, cara. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Cara, eu só gosto de ver dos filmes que eu já vi, cara. Do filme que eu não vi, eu não gosto dessa brincadeira do spoiler de hoje, não. Mas eu tenho que concordar que é uma tirada de gênio o cara que fez essa história do spoiler de hoje, cara. É muito bom. E posso te dizer, é uma mulher. É uma mulher? Pra você. Parabéns, você acha ela que é homem? É mulher, cara. Porque eu já mandei várias ideias pra ela fazer spoiler de hoje e ela me respondeu várias vezes. Muito obrigado aí e tal. Dei ideias, inclusive, de licenciar o spoiler de hoje. Maravilha, cara. Isso tem que ser propagado, cara. Que mais? Acho interessante porque eu gosto muito de animal. Principalmente cachorro. Né? Não é o fato de você ser animal qualquer. Eu gosto de cachorro. E eu gosto de compartilhar, principalmente cachorro perdido ou que precisa de adoção. Muita gente acha que eu não tenho coração por aí, né? E eu prefiro dedicar o meu esforço a salvar animais. Sim. Acima de tudo, eu compartilho sempre que possível. E se eu tivesse como, eu adotava uma porrada. Salvar animais não, vamos ser sinceros. Salvar cachorros e defenestrar gatos. Não, cara, assim, eu falo que gato é do capeta, ele continua sendo do capeta, mas eu nunca faria nada contra o cão, né? O cachorro, eu não faço nada contra, mas também o cão que eu falo capeta gato, porque o diabo, ele é vingativo, sabe como é que é? Ele volta, sabe? E é ele que grita, o som do capeta é o gato no cio, sabe? Então, o som do capeta é o gato no cio, porra. Vai guardando, Maurinho, são mais e mais camisetas que você vai lançar. Esse o almoço de domingo na casa da minha avó vai ser uma beleza essa semana. E, logicamente, eu já entrei com um problema seríssimo que muita gente teve. Hoje em dia eu até compartilho menos coisa do que eu gostaria, né? Porque muita informação tá leviana, sabe? Você vai ler tal, beleza, e acredita naquilo, e quando vai ver, isso é notícia do passado, porque passa por distração. Quem nunca compartilhou uma coisa de 3 anos atrás? Quem nunca compartilhou que Ulisses Guimarães vai se candidatar à presidência do Brasil e está morto há mais de 25 anos? É verdade, tudo é certo. Sabe? Então, todo mundo já compartilhou besteira, sabe? Não tá errado compartilhar besteira, mas tem que ficar a lição de que antes de compartilhar, confira, veja fontes. Não é simplesmente o dedinho nervoso, vai lá compartilhar, olha aí que bonito, hashtag apreciei. Tá certo, tá certo. Diogo, eu. Que tipo de assuntos / temas fazem você clicar no compartilhar do Facebook? Cara, o meu compartilhar normalmente ele segue do link do post original. Boa, sim. Então, normalmente, quando eu pego algum post, algum site que começa com tech, eu acho o post original do autor mesmo que fez, provavelmente de algum site americano, algum site europeu. Pego o mais antigo e falo, cara, essa aqui é a matéria original. Aí mostro o tanto que foi enxugado, faço um pequeno overview ali e falo, olha, ele picou no que ele queria que a gente entendesse sobre isso, por causa disso e disso. Ou, senão, eu compartilho alguma coisa política e dou uma opinião bem consolidada, assim. Ou, às vezes, eu até faço um texto bem grande discutindo algum tema bem crítico. Por exemplo, o caso do brasileiro lá que foi executado, cara. Sim. Eu tomei uma opinião ali que o pessoal não. Todo mundo meio que concordou, mas falou: mas você não desceu nem pra um lado nem pro outro. Eu falei: bom, não era essa a ideia, né? É, tá certo. Muito obrigado. Mas também compartilho muita porcaria, viu, gente? Ah, claro, com todo mundo. Não, mas isso... O que é o Facebook? O que que é? A ideia desse programa é essa, né? Afinal de contas, Mauri. Você só não compartilha peitinhos? Eu sei porque o Facebook não permite. Só pra, infelizmente. Posso só ajudar vocês agora? O WhatsApp também não, viu? Eu sei. Ele tá banindo agora, só pra... Mas aí o porra, que é? Sério? Tá, mas não? Tá não, cara. Não. Nem brinca, para. Sério. Já tava mandando aqueles... Você tá banido por 24 horas devido a material não de acordo com nossos termos de uso. Tá merda, eu vou ter que reassinar Sexy Hot. Caraca, velho. É foda, viu? Fazer a própria pornografia tá cada vez mais importante. Mas diga-me lá, professor Mauri, que tipo de tema / assunto ganha a sua clicada num compartilhar? Porra, meu velho, posso jogar na real mesmo? Na real, claro. Na verdade. Por favor. Pra mim, Facebook é uma ferramenta de trabalho, cara. Eu não acesso o Facebook vendo coisas pessoais. Se você reparar, a minha timeline é basicamente compartilhamento do meu próprio conteúdo ou conteúdo de amigos. Perfeito, perfeito. Dificilmente eu vou compartilhar um texto que eu li ou uma opinião, uma reportagem que eu não sei o procedimento, sabe? Só o compartilhar pelo espalhar. É uma rede social que não me agrada. Eu não sinto o prazer de lê-la, eu ficar na timeline lá viajando, procurando coisas. Não sinto prazer com o Facebook. Ele estritamente hoje pra mim é uma ferramenta de trabalho. Então eu uso ela dessa forma. Então o que a galera às vezes entra em discussão, fica preocupado porque fulano deu spoiler de uma coisa, porque um deu opinião política que discorda. Cara, eu tô cagando pra isso e tô cuidando da minha vida. Isso é um homem feliz. Isso aí é a imagem, o semblante emoldurado do homem feliz. Parabéns. Não, muito obrigado, mas até minha intenção de falar isso não é, tipo, querer passar, de repente, um ar superior ou passar de arrogante. É porque realmente eu não sinto prazer com isso. Hoje a rede social que eu mais realmente consumo como pessoal mesmo, que eu realmente gosto, são duas: Instagram e Vine. Cara, basicamente isso, porque se você. A minha timeline são. Eu só vejo o que eu realmente quero ver, eu só sigo quem eu realmente quero seguir, eu só curto as fotos que eu realmente quero curtir, então eu não tenho dor de cabeça ali, não me importa o que os outros estão vendo de mim ou não, entendeu? É muito mais pelo que os outros estão publicando e eu escolho realmente quem eu quero seguir, não tenho dor de cabeça. Até porque acho que não tem muito comentário, né? Você só dá um curtir e comentários rápidos, então não gera muita polêmica. Maravilha. Fat Frog. Além de spoilers de episódios da Lenda de Korra, ou imagens referentes a Avatar e ou Star Trek, que mais você compartilha no Facebook? Cara, diferentemente do professor Mauri, que está completamente correto da forma de usar o Facebook, eu sou uma puta. Entendeu? Não, mas a gente tá falando. Isso a gente já sabe. Agora volta pro assunto, por favor. Ah, não era sobre o Facebook? Então, o que que acontece? O Facebook, pra mim, ele é uma ferramenta colateral de trabalho. Dentro dele, aí eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em podcast nenhum e nunca foi público. Dentro dele, eu faço o possível pra aumentar minha relevância nas buscas. Entendeu? Então, tô sempre compartilhando assunto que tá em voga, tô sempre falando coisas, minhas opiniões. Tipo assim, nada ali é forçação de barra, faço com prazer, entendeu? Mas normalmente eu tendo a falar da minha opinião, tendo a postar gracinha, falar bobagens, né? Eu acho que isso tem ajudado, isso tem ajudado colateralmente o meu trabalho fora do Facebook, que é claro, eu não trabalho no Facebook, tirando Zuckerberg, eu acho que ninguém faz isso. Sim. Mas aí eu digo uma coisa, eu faço uso do Facebook tanto no profissional quanto no pessoal. Ô, louco, bicho! Mas aí, eu uso tanto o Facebook para divulgação de postagens no Paranerdia, seja os podcasts ou postagens que, quiçá, vão acontecer no Paranerdia, porque tem aqueles famosos plugins do WordPress que já fazem esse trabalho por mim, né? Então eu postar ou alguma coisa no Paranerdia que ele automaticamente vira publicação no Facebook. Mas além disso, eu também faço uso pessoal dele. Então, gostei de um determinado assunto, acho que vale a pena a discussão ou vale a pena a risada, porque afinal de contas nem tudo nessa vida precisa ser sério. Às vezes, de vez em quando, uma risada é válida, eu vou lá e compartilho, cara. Eu não me arrependo de nada do que eu compartilho. Bom. Cara, sabe qual é a forma que eu mais compartilho conteúdo no Facebook? Tô com ele, sei lá, no celular ou aqui no computador, a gente tá aqui em casa, aqui na Casa Geek, eu vejo uma coisa engraçada, eu chamo os moleques aqui e mando eles olharem na minha timeline. Tipo, meu, olha isso. E eu não clico compartilhar, não marco com eles, sabe? Eu compartilho realmente mostrando, aquela moda antiga. Okay. Se eles gostam muito, eu pego o link e mando via, tipo, mensagem, sabe? Entendi. No Messenger. Entendi. Não mando nem na timeline, porque realmente me incomoda a ferramenta, ela me incomoda tanto que eu prefiro fazer dessa forma. pra justamente não me expor pro mundo dessa sala. Porque ali, meu, não sou só eu, é meu profissional também. Sim, isso tá corretíssimo. É aquele negócio também, né? A internet caiu, procurei onde tava o sinal, encontrei pessoas, me chamam de família. Por aí. Então vamos lá, Diogo. Eu. O senhor é um adepto do uso de memes? Cara, eu já perguntei pra ele porque eu sei a resposta, mas vamos lá. Eu gosto de fazer meus memes, cara. Eu sei. Por exemplo, acho que é sabido aqui de todos que eu detesto O Senhor dos Anéis. Acho uma leitura chata, não relevante. E antes do filme do Hobbit, eu coloquei uma fotinha lá de um carinha bico barbudo, que eu não sei o nome, não me importa também. E ele tava assim, o jogo vai prever o futuro, Hobbit vai ser chato pra caramba. Aí acabou o 2 e todo mundo falou, pô, você tinha razão, tá. Ótimo. Cara, eu adoro ódio. Um cidadão que eu tenho certeza que nesta mesa é um privilegiado usuário e diria até viciado em memes é o senhor Vitor Hugo Mota. Cara, viu que ele demorou pra se manifestar, né? Não, porque eu tenho um cartel, um portfólio enorme de zoeira, pastas e pastas, gigas e gigas de zoeira prontas, quentes para ir aos olhos dos espectadores de Facebook, mas não faço não, cara, tem mais o que fazer. O lance é... Não tem, ó, peraí, para. Seu puto, que eu já presenciei posts de outrens... Com mais de 500 comentários de imagens, sendo que desses pelo menos um terço era tu e o Juliano, um respondendo pro outro. Cara, você não pode criticar eficiência, sabe? Porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Não é brincadeira. Vocês podem achar que é zoeira, que é sacanagem, mas pelo menos o Fábio Fretfrog já deve ter presenciado uma palhaçada dessas. 500 comentários de imagem, nenhuma palavra proferida, a não ser as que já presentes nas ditas imagens, e eles respondiam e se auto-respondiam, se davam tréplicas e réplicas só com imagem. Estou respondendo você com imagem agora, que absurdo. Um cachorrinho agora, qual a necessidade disso, gente? Não é, cara. Mas assim, você iniciou todo esse debate, né, perguntando se memes já passaram do limite. Normalmente, memes são zoeiras. E a zoeira, meu irmão? Não, a zoeira tem limite. Não tem limite. Concorda, Fábio? Cara, eu quero dizer o seguinte, o meme é uma linguagem difícil de você usar, entendeu? Se você conseguir entender o meme, conseguir usar ela na comunicação, inclusive da tua empresa, o que você está querendo transmitir, você tem uma adesão do público muito maior, entendeu? Isso é muito interessante. Tem mil exemplos disso, que se você pega, não é pegar um meme e simplesmente jogar, não é embarcar na modinha, mas você entender a linguagem que ele está, que as pessoas, do que está no imaginário das pessoas, entendeu? Você consegue se comunicar com elas de uma forma muito mais tranquila. Deu muito mais rápido, muito mais eficiente, entendeu? Entendi. Engraçado você dizer isso, Fábio, porque inclusive nesse post que a gente teve 500 respostas, sabe, um repente de memes, né, cara? A gente ficava jogando, muito tinha a ver com autorreferência de podcast. Muita gente ali sequer entendia o que estava acontecendo. Então, teve uma época aí que eu fiz meme de uma porrada de podcaster. Você, incluso. Eu, incluso. Isso. Você todo mesmo, cara, incluso. Você já fez... Isso eu quero ver. Eu me zoando, ele já, cara, fez meme... Mauri, é que você não costuma participar dessas falácias maldizeres. Eu sei. Mas o Mota e o Juliano Lopes são dois canalhas. E eu vou lhe dizer por que, que eles são dois canalhas. Que eles simplesmente vão no perfil de cada um dos caras que eles querem zoar, vão lá nas galerias de fotos, catam as piores fotos que você teve o desplante de publicar no teu Facebook e transformam em memes. Entendeu? Mas não da contente. Mas é que Vitor Hugo Mota é do tipo de humorista que primeiro ele se autozoa pra depois ele ter o direito de zoar os outros. Correto, Vitor? Tem que dar o exemplo. Exato. Aí ele pegou fotos humilhantes dele próprio, entendeu? E fez memes com isso. Aí ele também já se achou no direito de pegar fotos minhas, do Fábio, do Juliano, do Evani, mas do Evani também é sacanagem, né, coitado? Aquele ali pediu também, né? Do Jadson, que é outro, também pediu pra ser zoado, né? E por aí vai pra zoar. Moto, estou me sentindo ofendidíssimo porque eu não vi nenhum meme com foto minha, então, por favor, você não ia ver também, Maurinho. Você não frequenta esse muquifo que se chama Facebook Me marca, me marca. Porque daí pelo menos eu passo o olho ali. Olha eu aqui. Eu ando fraco, Maurinho, mas eu vou tomar uma bomba pra ver se eu consigo dar uma zoada maneira. Vamos ver. Mas também, meme é oportunidade. Ah, sim, né? Tem que fazer esse sentido. Ela não pode estar lá vagando. Não, tem que, não, ele, não, tem que tocar o coração das pessoas. Exato, cara. Cara, quantas vezes não teve, por exemplo, Thiago Miro com o cachorro dele, trocaram a cabeça do Thiago do cachorro, depois pegaram uma foto minha com o meu cachorro, trocaram a minha cabeça com o cachorro. É lindo isso, cara. É uma parada quase egípcia, antropomórfica, antropozoomórfica. É um negócio muito louco. Muito bom. Agora vamos a um assunto que eu tenho que pôr aqui um meia-culpa, que são os jogos do Facebook. Ah, cara, você vai começar a jogar Marvel e mandar convite de novo, velho. Eu jogo. Eu estou fazendo aqui um Alcoólicos Anônimos de minha parte. Eu jogo no Facebook Marvel Avengers Alliance. Ok? Ok. Ruim. Lógico, pobre. Cala a boca. E no princípio dos primórdios do Facebook, eu joguei Farmville. Sim, eu não tenho orgulho de dizer isso. Felizmente, também, né? De Farmville eu consegui me livrar. Eu tenho pelo menos um orgulho de minha vida, que eu nunca gastei dinheiro com esses jogos. Já é uma vitória, vamos assim dizer. Eu nunca gastei dinheiro verdadeiro nessas bodegas. Já é um verdadeiro. Existem favores sexuais envolvidos. Aí é você que tá afirmando isso. Não foi da minha boca que proferiam-se essas palavras. Mas aí o que acontece? Comi muito. Isso. Aí o que acontece? Na época do Farmville, eu não vou discutir com o Mota, é tipo você e o Tato, Mauri. Aí eu já tô cagando, eu já tô desconsiderando as coisas que o Mota fala. Tem isso, eu vou cortar mesmo, deixa eu falar. Pior é que eu não vou cortar, foda-se. Mas aí o que acontece? Quando eu jogava Farmville, eu não me atinava de que a maioria das coisinhas que pipocavam no Farmville viravam posts na minha timeline, pior, posts nas timelines de meus amigos. Fui, inclusive, chamado muita atenção por causa disso. O tempo passou, eu, vamos assim dizer, que eu tomei vergonha na cara, e atualmente, quando eu jogo Marvel, eu tento limitar as minhas publicações para que elas, quando muito, atinjam outras pessoas que eu sei que jogam o mesmo jogo que eu. Eu estou aqui pondo minha cara a tapa e espero que este corno não aproveite isso para me trollar, mas Vitor Hugo Mota tá aqui para não me deixar mentir sozinho, que ele não recebe notificações minhas do Marvel, recebe? Não recebo. Eu queria aproveitar e deixar um apelo. É, ouvinte Rosemary Barcelos, que inclusive ela gravou um Chá dos Cinco com a gente, muito bom, com a Elba e o tio Lúcio. Sim. Pô, Rosemary, eu não gosto, cara. Não manda mais, não. Velho, eu quero morrer, velho, quando eu recebo uma notificação. Porque, se, assim, eu não sei vocês, mas eu sou notificado no meu e-mail do computador, daí vem no meio do celular, aí você começa a ser notificado em todos os gadgets que estão à sua volta. E aí você vai ver, putz, alguém é importante, deixa eu dar uma olhada o que pode ser. É alguém te convidando pra porra de um jogo, velho. É, na boa. Ah, vai, vai. Candy Crush Pop Soda. Ah, que isso, mano. Ó, oh, na isso? boa. É, assim, cara, mas, eu sonho com minha mãe ser body isso. Poke, sabia? Nossa, cara. A volta do body poke. Agora, olha só, Mauri, tu há de concordar comigo que esse tipo de coisa se resolve de maneira bem fácil. Isso vai como manual de etiqueta para os jogadores, não para quem está recebendo. Quem está recebendo só tem uma solução: bloqueia o sujeito ou pelo menos bloqueia o aplicativo, que tem essas Sim. possibilidades no Facebook. E se você não sabia, pronto, acabei de fazer um favor para você. Mas tudo bem. Enquanto os jogadores... Existem regras que você pode aplicar de etiqueta. Uma delas é o que eu expliquei agora há pouco. Na hora de mandar solicitações, porque esses benditos jogos só funcionam na base da mendicância, você tem que mendigar para os seus coleguinhas de jogo coisas necessárias para o jogo rodar, né? Ah, eles te obrigam a isso. A galera não, não é faz que te... porque quer. Olha só, não é que te obrigam, mas se tu não fizer, tu não joga. Para ganhar mais um coraçãozinho, peça ajuda aos seus amigos. Isso, é bem por aí, entendeu? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo do Marvel Avengers Alliance, certo? Ele funciona no estilo lutas de super-heróis contra super-vilões. Beleza? Beleza. Para eu poder entrar numa luta dessas, eu dependo de uma energia, de uma barra de energia que está no alto do meu marcador. Essa barra de energia me permite entrar em 6 lutas, uma após a outra, beleza? Chamada dildo, né? Não é isso? Por aí, por aí. Aí, eu não vou discutir, eu não vou. Não contrariar mambo. Médico quando não contrariar, deixa. Se eu quiser lutar mais do que as 6 lutas que essa barra me permite, eu preciso pedir recuperadores de energia para os meus amiguinhos. Essa barra de energia vai se regenerando de pouquinho em pouquinho. Então eu posso ou esperar o tempo necessário para essa barra reencher, e é muito tempo, são de 6 a 8 horas para ela reencher completamente, ou pedir regeneradores de energia dos meus amiguinhos. Aí... Não sou obrigado, mas se não fizer, não jogo, compreendeu? Tem, você vai ter que esperar as 8 horas pra continuar o seu vício, é isso? Isso. É, sabe a teoria do fliperama? Se ela colocava uma fichinha, jogava, morria, ia lá, pegava outra, jogava, morria, acabava o dinheiro do dia do lanche. Aí só daqui a 12 horas, a 24 horas, você ia ter outro lanchinho, né? Sim, por aí. O Nerd Master já devia estar acostumado, porque ele é dessa época, né? Então ele Sim. já devia estar... mas não, fica mendigando o coração. Crianças. Uma coisa que vocês podem ter certeza, eu não passo o dia inteiro na porra do jogo do Facebook. Por favor. Como não? Tá chorando, cara, pra poder jogar, cara. Vai a merda, Vitor Hugo. Vai a merda, Vitor Hugo. Eu não passo o dia todo jogando. Eu jogo um pouco pela manhã, um pouco após o horário do expediente e fim de papo. Aí o que que acontece? Eu não sou viciado no jogo do Marvel Avengers. Jogo todos os dias? Jogo. Em horários predeterminados por mim, pra eu me divertir, terminei de jogar. Um abraço, tchau e benção. Beleza? Mas só se comer toda a comida que tá no prato. Também, tem que comer todos os legumes, senão não ganha sobremesa. Ai, ai, ai. Tá, beleza. Aí, mas eu conheço casos de pessoas que, inclusive, gastam dinheiro verdadeiro, reais, para comprar itens do jogo e ficarem fodões no jogo, porque tem aquela história do pague pra ganhar, né? Ah, cara, mas isso não é bem um problema, né? Porque... Se você parar pra pensar, quando você sai pra, sei lá, por exemplo, você vai ver um filme, uma coisa que eu sei que você é viciado. Pô! Aí você vai ver um filme, você tá lá escolhendo um filme no cinema, você fala, não tem nenhum bom não, mas eu vou pegar esse aqui só pra ver o que que é, qual que é a dele. É ruim, mas é bom, mas eu vou investir ali meu dinheirinho, a satisfação que o seu dinheiro investido naquilo trouxe de volta é a mesma que um cara que investe dinheiro num jogo tem por jogar melhor, sabe? Sei lá, eu acho meio... Posso dar um exemplo de jogo? Mais claro. Prático, mais vívido, né? Exemplifico, logicamente. Tem gente que gosta de ir em puteiro, tá? E acha por bem pagar a puta para comê-la, ao invés dele ir para a rua e tentar arrumar uma mulher sem investir um monetário, mas sim no leriado. Ele virar e falar com a mulher ou não e convencê-la de ir trepar. Não, é a forma de você eliminar passos para ter uma satisfação. Leriado é o verbo to leriar. To leriar. To leriar, isso. Muito frequente, assim, da Grande Bahia pra cima. Mas, senhor, deixa eu explicar pra vocês o seguinte. Você paga uma puta, não é pra comer ela. Você paga ela pra ir embora. É isso, essa é a função. Eu sei que você é garoto, entende essas coisas, entendeu? Você não paga pra comer a mulher. Comer a mulher você come de graça, né? Você deu uma ideia e tal, mas pra não ter enchição de saco, pra acabar, e mulher, tchau, tchau, é pra isso que você paga, entendeu? O que também não difere do exemplo, Fábio. Porque você tá pagando pra não ter estresse, pra ficar correndo pelas suas fasezinhas e se dar bem. Beleza. Passando de pau para cavaco, uma coisa que realmente eu não consigo crer, eu não consigo anteceder, se é que se pode usar este verbo nesta situação. Concatenar, conceber não, porque você com certeza ia fazer uma trollagem em cima. Compilar. É pedidos de doação via Facebook. Cara, tem diferença. Existem casos e casos. Calma. Existem casos e casos. Nós estamos aqui com um cidadão nesta mesa, o senhor professor Mauri, que está encabeçando junto a Tato Tarkan um sensacional pedido de doação para a nossa querida Carol, né, Mauri? Sim. Todos por sim. Carol, que é ilibato, correto, bem embasado, e eu mesmo já doei para isso. Agora, existem casos que o cara simplesmente está querendo ganhar uma grana fácil, inventa uma história whatever, e tem maluco que vai e cai na conversa. Né? Não é cair na conversa, é simplesmente acreditar que aquele cara tem um talento, cara. Por exemplo, eu vou te dizer, essas porra de vaquinha.com, essas coisas. Eu tinha um vizinho, antes de me casar, que ele era muito doido, cara. Ele era um cara muito desligado do mundo, dizia que sofria de esquizofrenia. Mas pra mim ele não era esquizofrênico coisa nenhuma, tá? Ele só provavelmente ele era esquizofrênico. Também, né? Em certo ponto, né? Aí ele fazia absurdos com o pai, cara. Assim, era um velho já de 84 anos, italiano, e sacaneava ele pra caceta. E depois de um tempo, com o pai morto, né, já falecido, ele colocou uma vaquinha com fotos do pai dizendo que queria comprar um Sonic 2000, uau, eu vi a agulha caindo do outro lado da sala, sabe qual é? Comprar esse aparelho auditivo, né, Centelec, seja lá o que for, e um monte de gente pagou, sabe, deu essa grana e, pô, parabéns pelo amor que você tem ao seu pai, e blá blá blá blá blá, gente, isso eu descobri por acaso, cara, como as pessoas são enganadas, né, cara, mas você também tem que ver que muita gente tem o coração mole, né, cara, ela quer ser boa e não percebe que tá lidando com gente ruim, gente descarada, então você tem que endurecer um pouco o seu coração pra certas coisas, que senão você vai ser enganado, você tá pedindo pra ser enganado. Olha só, isso acontece em qualquer lugar. Vale a gente ficar atento, justamente porque muitas vezes vai, porque a internet é uma merda. Internet as pessoas enganam, internet as pessoas são canalhas. Ah, o homem que você acha na internet, ele é um safado. Oh, porra, é o mundo. Estamos falando de seres humanos, né? Sim, entendeu? Cara, a internet nada mais é que uma Second Life, cara. Existe, ela é real, ela é tangível. Então você não pode simplesmente acreditar em tudo que você vê, assim como você não pode acreditar em tudo que você escuta na vida real. Isso aí. É que fato. As pessoas tomam... Opa. Não, fato. Só falei fato. As pessoas tomam como verdade absoluta tudo aquilo que é encontrado na internet. Até por uma questão de adaptação cultural, né? Acho que essa geração que tá vindo agora online é a primeira que tem um pouco de discernimento do que é real, do que é relevante, o que não é por natureza. Se pegar a gente mesmo, é uma geração que, cara, peraí, isso aqui não é real. Essa internet, ela é boa, mas não é. A gente já vai com o pé atrás. Tanto que compra online, eu comecei a fazer há 2 anos atrás, depois que eu parei de trabalhar em banco. Porque, okay. Outra coisa, Diogo, corroborando isso que você está dizendo dessa geração que está tendo agora de pessoas que estão acostumadas a ter essa vida na internet e acreditar que isso tudo sempre foi assim, né? Já nasceu num mundo fundamentado nisso, né? Exato, exato. E você vê agora meninas debutando e desde que elas nasceram já existia Big Brother. Sim, é verdade. E pior é que é verdade. E isso é uma coisa que afeta muito a cultura digital. Esse estímulo constante de herdado de televisão, de você querer saber da vida alheia, programas de fofoquinha, etc, etc, que já é uma cultura que vem de antigamente, quando sempre tinha aquela tiazinha que ficava ali na janela, fofocando, etc, salão, não sei o que lá, enfim, isso tudo vem pra internet. Então, a época do Orkut, por exemplo, que a grande graça era você ficar stalkeando a pessoa, né? Exato. Veio pro Facebook, porra, o que fulano tá fazendo? O que fulano tá acompanhando? O que fulano tá fazendo isso? E, cara, você é monitorado o tempo inteiro, porque a sua vida pode não ser interessante para todas as pessoas, mas para uma pessoa ela pode ser interessante. E isso é um perigo também. Ok, perfeito. Eu acho muito sensato essa tua opinião, Diogo. E não só isso, né? O Facebook nada mais é do que um grande registro nosso, cara. Você pode coordenar sequestros através de Facebook. Você põe a sua vida de uma forma que qualquer um pode saber o que você gosta, onde você vai estar, cara, as coisas pra poder te ludibriar. Esse é um dos maiores motivos, esse que você falou, Mota, é um dos maiores motivos porque eu abandonei aquele aplicativo que tinha no celular do Foursquare. O Foursquare. Eu abandonei Foursquare porque... ele tava dizendo por onde eu ia. Se alguém quisesse me sequestrar, não sei por quê, porque eu não tenho merda de dinheiro nenhum, não ia ganhar nada fazendo isso. Mas se um cara quisesse me assaltar e ou sequestrar, bastava ver no Foursquare por onde eu ando. Cara, mas eu tinha uma política de uso, por exemplo, do Foursquare. Se eu fosse, sei lá, por exemplo, um restaurante, dificilmente eu daria check-in quando eu cheguei. Eu dava check-in quando eu saía de lá, entendeu? Justamente pra não ter essa dor de cabeça. Sim. Então, eu tô num evento público, sei lá, tô na Campus Party, não faz diferença eu dando check-in na entrada ou na saída, eu estou mostrando pras pessoas que estou nesse evento. Aí era uma outra postura, então eu acho que você ter o bom senso na hora de usar de qualquer maneira, né? Sim. Eu posso só chocar um pouquinho mais vocês dentro do âmbito do Facebook? Choque. Há um tempo atrás vocês devem ter visto uma certa polêmica sobre o Google monitorar todas as geolocalizações das pessoas pelo celular. Sim, o Batman colocou o satélite pra funcionar. Isso. Hoje eu tô trabalhando numa agência de monitoramento, enfim, não consigo falar muito sobre isso, mas dentre uma das atividades é mapear as pessoas de acordo com perfil social e algumas vezes até com algumas ferramentas ferramentas direcionadas para fazer mapeamento de, por exemplo, recebemos uma denúncia de um cara que cometeu um crime não sei aonde para fazer tal coisa. E a nossa ferramenta, ela consegue pegar, achar todos os gostos do cara, o que ele faz, o que ele acompanha, para servir de subsídio de entrada para uma investigação. Então, eu posso assegurar que hoje, se eu quiser encontrar qualquer pessoa, 99% de chance de sucesso, se ela tiver uma rede social. Isso acontece também porque tem gente que não tem noção na vida. Tem gente que faz um vandalismo, uma depredação, um ato ilícito e vai e posta no Facebook que fez e ainda se sente orgulhoso ou dá uma foto no Twitter ou dá uma foto no Instagram ou qualquer outra coisa do gênero, tu falando, me dei bem, fiz tal coisa. Cara, tem gente que não tem noção. Eu vi recentemente, se eu não me engano, foi um compartilhamento do Fat Frog, mas se não foi, desculpa, tá, Fábio? Mas é que ultimamente eu tô vendo tanta coisa que eu já não lembro quem compartilhou. Dois sujeitinhos, dois ignorantes, porque eu quero dizer um outro nome, mas eu tô tentando reduzir o número de de palavrões no meu vocabulário, foram até um Burger King com um galão de 20 litros vazio pra encher ele de refrigerante na máquina por causa da brincadeira do refil. Sim, sim. É, eu compartilhei isso, de repente eu... Cara, teve que o gerente parar na frente da máquina e dizer: não, seus filhos de uma boa mãe, vocês não vão encher um galão de 20 litros com refrigerante na máquina. Não é assim que funciona. Cara, sabe o que é mais curioso desse compartilhamento? É que ele gerou uma comoção negativa, porque as primeiras pessoas influentes começaram a compartilhar negativamente. Se alguém tivesse compartilhado que faz isso, dá certo, você vai ter refrigerante pra sempre, várias pessoas teriam feito a mesma coisa e teriam achado legal. Porque é aquela coisa do senso comum por impunidade. Felizmente que as pessoas, pelo menos as mais relevantes, tiveram o bom senso de achar aquilo um absurdo. Exatamente. Porque aquilo é um absurdo. Ponto final. É porque é uma coisa, Alexandre, eu preciso até dizer isso. Eu falei num post sobre isso, que eu também compartilhei esse vídeo, achei um absurdo, da vergonha de ser brasileiro dessa forma. Não é só brasileiro, mas é porque eu tenho que atrelar isso ao famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é se apegar naquelas arestas não preenchidas, sabe? Você pode escapar, deixar fluir seu maquiavelismo naquilo. E poder se basear. Querer tirar vantagem de tudo, né? É a lei de Gerson, cara. Eu quero ter vantagem em tudo. E você ter que explicitar na nota fiscal desse favelado, e eu digo favelado enquanto espírito, eu não falo de pessoas que vivem em favela porque há muita gente bem ali e que não faria um negócio desse, não faria a gente passar essa vergonha. Eu, inclusive. E deixar explícito, você que seja, qualquer um aqui que viva numa situação dessa. Não é esse o caso. O lance é o comportamento. Fala muito mais do que o local onde você vive, tá? O lance é você ter que explicitar numa nota que o seu refil está liberado e apenas será impedido mediante uso abusivo, é uma sacanagem. É o lance que a gente está tentando aplicar desde o começo, no início desse podcast, que a gente vai chegar ao final e vai ter que reforçar, que é bom senso. É bom senso e um conceito também leve de ética, cara. Vou pegar um gancho aqui, acho que talvez o Alexandre até brigue comigo. Sobre a gente tava falando dos memes, das brincadeiras, que normalmente acontece entre os podcasters. Então, uma coisa entre amigos, de certa forma, né? Uhum. Mas um exemplo bem, bem incrível disso é, por exemplo, você pega a foto de alguém, até minha esposa briga muito comigo por isso. Que eu pego alguma coisa muito ruim na rua, eu tiro foto e depois eu quero colocar na internet. Ela fala: meu, vai dar merda se você postar isso. Passei por isso hoje. Eu estava voltando do cinema com um amigo, aí a gente estava no carro, aí passou um reboque com um carro da polícia em cima. Aí eu falei: puta merda, tá ruim até pra polícia. Aí ele virou pra mim e falou: pô, tira uma foto e posta. Você tá maluco? Você tá maluco, cara? Tivemos um exemplo do assunto que eu quero abordar agora, que é empresas e ou sites fazendo uso do Facebook profissionalmente falando. Meu querido professor Maurício está aqui, que não nos deixa mentir. Ele faz uso do Facebook para a propagação e divulgação do conteúdo da Rede Geek. E faz ele muito bem. Eu compartilho todas as vezes que o assunto me interessa. Fábio Fat Frog Aissá é um outro exemplo de um outro uso do Facebook, que é um negócio chamado branding. Né, Fabinho? Sim. Sim, porque Fábio já falou, ele falou isso em off, eu vou trazer o off para dentro da conversa. Quando a pessoa pensa em Avatar e Jornada das Estrelas, pensa em Fábio Fat Frog Aissá. Por quê? Sim. Porque ele vive compartilhando essas informações. Isso é tratar, criar, trabalhar o seu brand, a sua marca no coração e na alma das pessoas. Né, Fabinho? Como é isso? Dê-nos aqui algumas dicas da criação de uma boa marca. Isso é um trabalho longo, né? A gente trabalha com isso com empresas também, né? Uhum. Eu acho que o básico que a gente pode fazer é o seguinte: você tem que ter um quadro de assuntos, que a gente chega através desse quadro de assuntos, através de uma série de técnicas, e você quer ser reconhecido, né? Aqueles assuntos estarem vinculados ao teu nome, à tua empresa, ou à tua ação, seja o que for. né? Por exemplo, Coca-Cola tenta desvincular o máximo possível de questão de saúde. Diabetes, então, obesidade. Pois é, e o que eles fazem? Coca-Cola é alegria, entendeu? Então, eles têm na parede deles lá uma tabela com um monte de palavras que foram chegadas através de brainstorming, pesquisas, etc., de que toda a comunicação deles tem que expressar aquilo ali. E a gente faz isso com as empresas, entendeu? Bom, tem muitas formas de fazer, essa é só uma. Essa que você citou é só uma. Então, o que que por exemplo, a Casa Geek. Casa Geek, o pessoal do Geek, né, foi fantástico, foi brilhante, porque eles conseguiram descolar do nerd, que é uma palavra que se desgastou, entendeu? O Mauri sacou isso e eles partiram pro Geek, cara, como um diferencial deles, entendeu? Então você tem Casa Geek, você tem Ultra Geek, você tem Desconto Geek, você tem Geek de tudo quanto é jeito, e Geek já tá atrelado à empresa deles, entendeu? Então, trabalharam o branding em cima disso. Então você pegar esse termo e começar a trabalhar, ou assuntos, que é o caso que eu estou fazendo com o Fat Frog, né, com a marca Fat Frog, né? Você vê Star Trek, você vê Avatar, várias pessoas gostam. Pô, cara, lembrei disso de você. Olha que legal, né? Eu também tenho uma ótima campanha de branding pra mim, que hoje o Fat Frog, inclusive, se lembrou de mim, Alter Hipoglicemia. Eu sou lembrado por assuntos excelentes, tá vendo? Pois é, cara. É isso aí. Entendeu? É aquela história: se você quiser trabalhar sua marca de forma diferente, você vai ter que escrever isso em algum lugar e nos seus posts falar de saúde, de alguma coisa do tipo. Mas, Fábio, você faz isso de uma maneira técnica ou você faz investimento pra fazer esse trabalho? Eu faço de maneira. Então, pro Fat Frog, sou eu que faço 100%. Entendeu? Uhum. E normalmente, para os meus clientes, eu trabalho em cima disso. Né? Ou sozinho ou com equipe, dependendo do tipo de problema que o cliente queira resolver. Eu tive um caso de um camarada que ele queria sumir do Google. Olha que legal, né? Caralho. Porque a marca dele, esse foi um trabalho bem bacana, porque a marca dele ficou muito marcada, né? Foi muito ligada a um golpe que teve no mercado. E saiu no Globo, entendeu? Toda vez que botava a marca dele, saía o Globo e a fraude. Então o camarada fez uma campanha com a gente para poder sumir do Google. Olha que bacana. Entendeu? E então, é possível isso? Porque, velho, eu não consigo imaginar isso rolando. A gente teve que fazer o negócio ser mais relevante, notícias boas serem mais relevantes do que a do Globo. Uhum. Sim. Entendeu? Então ele sumiu, ele falou: olha, se eu sumir da primeira página, tá bacana pra mim, entendeu? Entendi, então, legal. Então a gente teve que fazer um trabalho que chama-se SERP Domination, né? A gente fez um SERP Domination pra poder tirar o Globo ligado à empresa dele. Olha, foi só, bacana. Eu só quero deixar claro aqui que práticas sexuais é em outro programa que a gente vai discutir isso, tá? Não que a presença do Mauri tenha a ver com isso também, mas é por outro motivo, entendeu? Mauri, aproveitando que eu trouxe você na conversa, o uso do bom humor, anedotas ou conteúdo ligado a bom humor, é válido quando o assunto são páginas profissionais? Cara, assim, eu sou da política que o bom humor, ele é necessário pra tudo. Então, assim, quando eu apenas dava aula, eu levava o bom humor pra sala de aula porque, na minha opinião, os alunos aprendiam melhor quando estavam envolvido com um bom humor também. O meu conteúdo, eu sempre direciono ele pro bom humor porque eu acredito que entretenimento vai atrair mais pessoas. Eu acredito, sim, que as marcas que trabalham a sua imagem com um bom humor, elas vão ter melhores olhares sobre elas. Acho que as pessoas vão olhar com mais simpatia para aquela marca e vão se vincular com mais facilidade. Porque eu acho que é natural, eu acho que é do próprio ser humano ele querer estar próximo de pessoas que são alegres, felizes, simpáticas, engraçadas, do que pessoas que são depressivas, ou que estão para baixo, ou que só falam mal, ou que tem algum problema, não sei, entendeu? É o lance do emissor-receptor, né, cara? Se você quer comunicar uma mensagem pra cima e quer ser bem visto, então faça isso da forma que melhor seja interpretada pela pessoa. É. Agora, olha só, um exemplo que eu queria deixar, apesar do assunto de hoje não ser Twitter, e a gente vai ter mais pra frente um Paranerd com um manual de etiqueta pro Twitter, aguardem que a gente vai fazer um desses também. Mas um exemplo que eu quero dar é do Twitter, e é o perfil do Ponto Frio no Twitter. Cara, eu não sei, acho que atualmente já não é mais a mesma pessoa que tratava o perfil do Ponto Frio, mas quando, um ano e pouco atrás, eu conhecia pessoalmente... É uma equipe. É, mas eu conhecia um dos membros dessa equipe, pessoalmente. E os caras tratavam como se fosse um personagem, né? Fizeram o Pingu, né? O personagem Pinguim, que tratava com bom humor e tiradas engraçadinhas os pedidos, solicitações e até mesmo as reclamações dos clientes no Twitter. Eu achava aquilo fantástico, ok? Eu achava um exemplo sensacional de aplicar num perfil profissional toques de bom humor para fazer bom uso disso. Concordam com isso? Ah, não, legal, maneiro, bonito, legal. Cara, eu acho que é isso mesmo, porque a partir do momento que a marca tá numa rede social, ela tem que ter uma personificação, sim, porque na rede social a gente lida com pessoas e não com marcas. Uhum. Então, a partir do momento que você dá uma humanização pra esse personagem, pra essa marca, é através do Twitter, através do Facebook, você acaba aproximando as pessoas do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto. É, um socializar, exemplo, né, Mauri? É, isso aí. Um exemplo que me veio à cabeça, imagino que existam outras coisas parecidas, mas me veio à cabeça porque eu tenho uma proximidade muito grande com essa marca, que é o Bradesco, né? O atendimento deles via Facebook é muito legal. Não só no Facebook, mas no Twitter, em quase todas as redes sociais. Sim, né? Eu conheço a equipe que faz o atendimento via redes sociais, cara, meu, é uma equipe genial, sabe, de trabalho. É uma galera que, sim, trabalha um do lado do outro justamente para ter uma troca muito próxima do que está acontecendo com as redes sociais e o que eles estão fazendo para sempre ter algo positivo, algo bacana para passar pro cliente. Sei lá, teve uma situação que o Bradesco foi lá e marcou no perfil dele, tipo, em relacionamento sério com uma mulher, porque ela tava triste com o Bradesco, aí eles começaram a pedir desculpa, tal, se aproximar de novo, daí eles foram lá e marcaram no perfil, em relacionamento sério com fulana de tal, sabe? Ficou um dia inteiro marcado o Facebook lá que eles estavam em relacionamento sério de novo, sabe? Olha só, isso ocorre não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Um exemplo, Mauri me corrija se eu cometer alguma gafe, foi a Samsung dizer que os celulares delas são inclusive 20% mais gays. Por conta do cara da Apple dizer que era gay. Né? Os nossos diretores são, inclusive, 20% mais gays, né? Rola sim. Lá fora rola muito. Tem até uma liberdade maior do que aqui no Brasil, até, né? Sim, Estados Unidos, principalmente, sim, tem uma liberdade muito maior com essas brincadeiras de publicidade do que aqui. Uma coisa que eu acho muito legal aqui no Brasil também são as disputas entre os perfis, né? É, o cara tá na dúvida, ah, não sei se eu compro esse produto, sei lá, no Ponto Frio ou no Americanas. E os perfis vão fazer alguma brincadeira pra ver quem vai levar o cliente pra eles, sabe? Dica pra pessoa que tiver com essa dúvida, vai no Desconto Geek que é melhor. Ó, já vá. Nem precisei pagar por isso. Eu? Não, mas aqui é de coração, aqui não tem precisa pagar nada de coração. Fala com o nosso estagiário que ele consegue pra você. Agora, olha só. Eu gostaria de fazer uma observação. Relação a... Acho muito interessante a gente ter esse bom humor para ficar próximo ao cliente, mas acima de tudo, eu acho que esse tipo de contato, essa socialização com o nosso público, né, enquanto a gente empresa, tem que ser acima de tudo sincero. Sim. Eu tenho muita reclamação, né, ouço muita gente reclamando, inclusive do Bradesco, Maurício, que você conhece pessoal, que trabalha junto e tudo mais. Não adianta nada, ao meu ver, fique à vontade para dissertar do que achar em relação a isso, que não adianta você ter um bom relacionamento com o seu público numa rede social se depois o serviço vai continuar sendo ruim. É que nem aquele camarada que pede perdão pra namorada, diz que não vai fazer mais e vai e faz. Concordo contigo nesse ponto. Eu acho que não é uma via só. Eu acho que uma empresa ainda, pelo tamanho que é o Bradesco, sei lá, uma equipe de atendimento de redes sociais tá fazendo a parte dela de uma maneira, na minha opinião, muito bem feita. Mas não é só eles. Existe sim uma equipe técnica, tem que ter, sei lá, o gerente do banco, a máquina de caixa eletrônico tem que funcionar direito. É todo um conjunto que vai fazer a grandeza da marca, né? Aproveitando o gancho que apareceu sobre liberdade de expressão e que nos Estados Unidos eles têm mais do que aqui no Brasil, eu não concordo 100% com isso, mas tudo bem. A liberdade religiosa e ou de opinião no Facebook, o que você acha sobre isso, Mota? Cara, eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar, mas também tem o dever de aceitar o retorno daquela liberdade de expressão dele. Não adianta só eu atirar e não esperar a bala de volta. Fala o que quer e ouve o que não quer, né? Pode ser o que não quer também. Você tem que estar preparado para aquilo. E outra, cara, eu penso o seguinte: se uma coisa te agride, pense que você também diz coisas que agridem as pessoas. Então você tem que estar preparado nessa via de mão dupla. Ah, tem limite? Cara, depende do quanto você está acostumado a receber de volta. E outra, se você se ofende com coisas que as pessoas falam, é porque o que ela tá dizendo te importa. Importa realmente você ouvir a opinião de um cara que às vezes não sabe o que tá falando? Você vai dar audiência pra esse tipo de cara? Ah, mas ele tá falando mal de mim. É verdade? Quem te conhece sabe que é verdade aquilo? Ou é mentira? Cara, não se estressa por essas coisas, porque teoricamente, pra mim, um Facebook tinha que ser um mini blog, sabe? Uma coisa otimizada pra você poder falar sobre o que você quiser, mas também ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre aquilo. Ah, não te chamei pra falar no meu status ou na minha postagem. Cara, então não posta, cara. Você tem que estar preparado. Eu concordo com isso. Mas, e você sabe disso muito bem, Vitor Hugo, você foi testemunha desse acontecido que eu vou relatar agora. Eu dou toda a liberdade para as pessoas falarem o que quiser de mim. Eu, inclusive, já, vamos dizer, assumi o papel de saco de pancada da podosfera brasileira. Querem zoar, zoa o Nerdmaster. Não me preocupo nada com isso. Agora, quando a zoeira vai pro lado pessoal, atinge o Alexandre Garcia de Carvalho, pessoa física, pai do Arthur e marido da Marli, desculpa, eu bloqueio. Já teve casos de eu bloquear, de eu inclusive bloquear e denunciar a pessoa por conta de declarações feitas, segundo a pessoa, no calor da zoeira, mas com um conteúdo que me ofendeu pessoalmente. Não vou dizer o nome das pessoas envolvidas, porque não convém, eu não quero dar propaganda para esse tipo de pessoas, mas Mota sabe que eu não estou mentindo a respeito desse assunto. Também, eu sei disso, Alexandre. Inclusive, eu passei pelo mesmo tipo de problema que você passou, sabe? Uhum. Fui ofendido por pessoas que não sabem o que fazem, sabe? Se você leva pro lado pessoal uma coisa que acontece no Facebook da vida e tal, cara, vai viver uma vida lá fora, sabe? Para e pensa. Eu me estressei. Não vou dizer que eu não me estressei. Você tá falando uma coisa que você não segue. Cara, eu sigo isso hoje e eu acho que é a melhor coisa que eu fiz. Porque você dá audiência para um tipo de pessoa que vem te caluniar e falar coisas que nada tem a ver com a verdade, não correspondem com a verdade dos fatos ali, você simplesmente está se importando com isso. Eu acho que a pior coisa que eu posso dar para uma pessoa é ignorar ela, dar o meu total vazio. É para isso que serve uma opção no Facebook maravilhosa chamada bloqueie essa pessoa. Exatamente. Entra nisso, cara. Não entra em discussão disso. Um cidadão que está nesta mesa, com opiniões fortes, porém eu até agora concordei com quase 100% dessas opiniões, é o senhor Diogo Rasco de Gelo. Entendeu? Ele costuma, ele e o Fat Frog, ele tem, os dois têm um pouco desse perfil. São verdadeiros filósofos do Facebook, né? Usam das suas postagens para discorrer de maneira correta, bem educada e com bastante embasamento de fatos e acontecimentos da vida cotidiana moderna, mas levando a pessoa a refletir e ponderar a respeito disso. Estou correto, Diogo? Caramba, até que enfim alguém me entendeu. Eu tô muito feliz agora, cara. Tá assistindo completo, né? Nossa, totalmente, cara. Fábio, inclusive, faz isso de maneira, vamos dizer, um pouco mais jocosa, fazendo uso dos já supracitados Avatar e Jornada nas Estrelas, mas não menos relevantes quanto a conteúdo e barra reflexão, né, Fabinho? Cara, a gente tenta falar o que a gente pensa, porque sabe como é que é, né? Não é mole, não. A gente estava falando aqui sobre liberdade de expressão. Eu queria dizer o seguinte: as pessoas confundem liberdade de expressão com obrigação de estarem certas, entendeu? Ah, você, os famosos liberdade, donos da verdade absoluta, né? Exato, entendeu? Não, porque aí o camarada, primeiro, não quer ouvir nada que seja contra o que ele está falando, mas eu tenho liberdade de expressão. Da mesma forma que você tem liberdade de expressão, a outra pessoa também o tem, entendeu? De falar e interpelar aquilo que você está falando. O problema é quando vira briga, aí não tem mais argumento que faça a coisa ficar legal. Eu sou da opinião de que quando há uma briga de duas pessoas no Facebook que estavam discutindo harmoniosamente, uma é baixa e a outra é burra. Pode ser. Não tem outra combinação que não cause isso, cara. Porque eu acho que você tem que pesar certas coisas, Diogo. Exatamente. Exemplo, a discussão que você está levando, o custo-benefício vale a pena? O estresse que você vai ter discutindo sobre aquilo? De repente, publicamente, tem coisa que em inbox você pode resolver e tal, mas tem gente também que é bastante insegura que prefere discutir no público. Exatamente. Né? Para ter ali a lei do jogo do bicho, vale o que está escrito. Vale a pena você fazer certas discussões? Às vezes é só você não falar, não dá audiência, cara. Aqui no Rio de Janeiro tem um radialista chamado Washington Rodrigues. Ele fazia parte da PI e tudo mais, e ele sempre foi líder do horário dele. Tá? E uma vez, um dia, ele perdeu. Nesse um dia que ele perdeu, ele não ficou batendo boca, isso aqui dá certo, não sei o que, não. Ele mudou tudo para poder não ser segundo novamente. Então, ele apoiou o esforço dele em outra coisa. Então, não vale a pena, às vezes, você reconsiderar, não, esse esforço aqui não vale a pena e eu não vou ter nenhum momento frutífero disso. Então, mas eu acho que aí entra também uma outra categoria de pessoas que não... Elas precisam ter audiência. Elas sentem a necessidade de ter atenção de outras pessoas. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que ela tem essa necessidade, ela vai buscar até achar alguém que dê essa atenção pra ela. Então, é aquela... É o famoso ditado, né? Se um não quer, dois não briga. Cabe a você se colocar na postura que se realmente vale a pena ou não. É, mas tem que se entender que carência é foda, né? É, sim, mas eu ainda acho que posso subir um pouco mais esse ponto de vista que a gente tá adquirindo, que é o seguinte, tratando o Facebook como uma rede social, como eu falei lá no começo do podcast, pensando em ser positivista, existe um controle algorítmico de que, caso, por exemplo, eu faça discussões filosóficas, coincidentemente, como eu uso muitos pontos de vista parecidos com o do Fat Frog, os posts dele também aparecem na minha timeline. Ou seja, acaba criando uma bolha de concordância dentro do que eu acredito. Isso faz com que, psicologicamente, eu acredite que eu tô certo. Sim. Concordo. Eu estando certo e tendo todas as pessoas que eu conheço e que eu afinizo me apoiando em cada coisa que eu escrevo, daí a gente entra de novo lá na conversa do like, elas também me apoiando, o que acontece? Cada vez que alguém aparece com uma oposição, por mais coerente que seja, por mais ponderada que seja, se eu não tenho um preparo conceitual pra saber de que o algoritmo do Facebook sempre vai jogar pessoas parecidas comigo para interagir comigo, eu vou achar que aquela pessoa ela tá muito errada dentro do que eu acredito como verdade, que eu acredito que o meu círculo todo de amigos entende como verdade. Boa. Por isso que eu acho que existem três palavrinhas que resolveria tudo isso, cara. Não haveria mais crise no Facebook. Eu de repente, tô cantando o caminho das pedras, hein? escrever o que você acha e em algum momento durante essa reflexão colocar na minha opinião. In my humble opinion. Escrever na minha opinião de merda também ajuda. É, você não, porque aí você dá o respaldo do cara, falou, é uma merda mesmo de opinião. Teve uma discussão que o Alexandre puxou um tempo atrás, que era exatamente isso. A necessidade da gente colocar a hashtag sarcasmo antes de fazer um sarcasmo. Pô, eu lembro dessa, cara. Teve, é importante. O que teve de gente discorrendo a respeito da mesóclise utilizada eu tô começando a inventar termos só pra vocês entenderem como é que foi a conversa. Cara, tinha gente ali querendo defender tese na conversa. Bicho, eu só quis dizer que se eu botar sarcasmo, hashtag sarcasmo numa postagem, não levem ao pé da letra o que eu escrevi. Ponto. Que é o tal do emissor receptor, cara. Sim. Eu acho que vale a pena a gente citar agora uma coisa chamada Lady Paul. Vocês conhecem? Lá vem a Lady Paul. Sensacional. Tem, porra, tem o programa, cara. RuPaul Drag Race, não é? Exatamente. Lady Paul é o seguinte, se você não especificar com alguma forma, ele na verdade o Paul fala sobre emoticons, né? Mas se você não especificar de alguma forma qual é a sua intenção com aquilo que você está escrevendo, você está deixando a interpretação em aberto, entendeu? E é daí isso que eu tô falando do uso da hashtag sarcasmo. Exatamente, mas estamos falando do mesmo assunto. Eu aproveitei o teu gancho, entendeu? Pra jogar um Paul na conversa, botar o Paul na mesa. Jabás finais, querido professor Mauri, meu caríssimo general da Cavalaria Geek, cuja Raul, cuja minha participação é por mim muito querida e muito honrada. Faça-nos, convide meus queridos ouvintes do Paranerdia, a retumbante Rede Geek e ao excelentíssimo Ultra Geek, por favor. Por favor, aí, ouvinte, fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Acessem jogosdeprostitutas.com.br. A melhor URL de todos os tempos da internet brasileira. Render mandou um abraço. Você vai lá achar conteúdo de tecnologia, ciência, história e um pouquinho de putaria sempre que dá. Se tiver tapa na cara também ajuda, né, cara? Porque violência e sexo sempre perde. É, pô, vende. E sim, ouvinte, não é zoeira. Existe jogosdeprostitutas.com.br, é de verdade. Testa pra tu ver, é de verdade. Como se eu já não tivesse... Você vai cair no lugar certo. Não, como se eu já não tivesse dado essa dica toda vez que eu convido o Mauri Otato no Paranerdia, né? Mas tudo bem, já falo. Pet Frog, volta com o podcast, por favor. Não precisa você falar, não fale você, que ele vai voltar, porque senão os DDoS vão atacar. Não fale você, mas por favor, faça esse meu pedido virar realidade. Volte com o podcast, porque eu estou sentindo falta do seu podcast. Não, porra, a internet está ficando mais triste, menos filosófica sem a sua presença na internet, na comunidade. Meu ego agradece. Só de quem? Só de gostar. É só pagar depois o boleto no, na saída. Tranquilo, cara. Isso aí, bom. Vocês sabem, me procura aí, Fábio Aissar, Pet Frog. Vocês possivelmente vão me achar em uma série de redes sociais por aí. Muito bem. Diogo, por favor, convide aqui meus queridos ouvintes para o mais um cast. Se vocês querem simplesmente dar risadas, pegar um pouco das minhas maluquices, tentando contextualizar algumas notícias malucas, como, por exemplo, o cara que tentou esconder uma garrafa de uma cerveja dentro do ânus. Simpático. São coisas que eu tento explicar porque aconteceu e como aconteceu. E assim nasce a skin Cariol. Não, não. É, entra nas duas temáticas que dá audiência. É violência e sexo. Pois é. Eu acho que essa cerveja era mais pra caracu, mas tudo bem. Essas e muito outras vocês encontram lá no maisumcast.com.br. É um podcast curto, rapidíssimo. A gente faz em média de 40 minutos. A gente debate algumas notícias que são, entre aspas, relevantes dentro do senso comum. E a gente tenta fazer algumas piadas ali, tenta achar o cerne do crítico da coisa. Às vezes não dá muito certo, às vezes vira só zoeira. Enfim, acho que vocês vão se divertir bastante aí ouvindo. Beleza, beleza. E Motinha, obviamente que eu não preciso dizer o quanto eu adorei a sua participação, afinal de contas, você com certeza está aqui só com o único objetivo de me trollar. E eu já tenho esse papel bem designado aqui. E posso falar aos meus ouvintes que eles aguardem por novidades não só no Agência Transmídia, mas também no Chá dos 5, né? Vamos ver o que que virá, o que que o futuro lhes reserva em relação ao Chá dos 5 e na Agência Transmídia, né? O Chá dos 5, a galera conhece, Fat Frog foi nosso paraninfo. Paraninfo. Né? Cara que deu o pontapé inicial. Pois é, né, cara? Cada um se suja com alguma coisa, né? No caso, ele... Mas, enfim, o Chá dos 5 foi atração durante muito tempo aqui no Paranerdia, né? O Alexandre aparece lá tantas vezes e também o Agência Transmídia esteve presente no mês de janeiro, né? O Alexandre mostrou todas as nossas reuniões diretas com o cliente e agradeço por isso, Alexandre. Acima de tudo, foi isso, uma boa divulgação. O conteúdo do Paranerdia também agradece. Estando bom para ambas as partes, visite www.agenciatransmedia.com.br, onde a gente faz uma simulação de uma agência de publicidade que presta serviços de adaptação a franquias de grandes estúdios. Onde, por exemplo, já tivemos Nerdmaster na adaptação para uma longa-metragem de Space Ghost e o spin-off dos Herculoides. Temos várias outras atrações ao longo de 2015. Já temos a nossa agenda fechada e esperamos que vocês, terça-feira sim, terça-feira não, confiram as nossas atrações. Legal. Excelente, excelente. E depois dessa, queridos ouvintes, eu não posso dizer nada além de vida longa e próspera e tenha um bom senso, pelo amor de Deus. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses.